Dia dos Namorados, o lugar certo. Liberal Magazine Eletro. A gente está sempre ao seu lado. Com você no Dia dos Namorados. O seu amor feliz, presenteie com sucesso. Liberal Magazine Eletro. No Dia dos Namorados, faça feliz quem você ama. Com os presentes do Liberal Magazine Eletro. Quem você ama merece todo amor e carinho. Essa é uma mensagem de toda a nossa equipe nesse dia tão especial. Liberal Magazine Eletro.